Godzilla, o animal da Amazônia, o som que traz até você. Alegria com os tops DJs, que a galera aprovou. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Bota pra esquentar, DJs. Só se for agora, papai. Bora sim, ó. E bora começar, e bora começar, bora começar. Vai. Os garotinhos de Tuba Lima ali com a gente. Lá de Sander. Abraço pra Zero Pipira. Ali na frente com a gente, Pipira. Equipe GP ali com a gente. Olha a equipe GP. Tolerância, não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo em caixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje... Godzilla! Não me deve de te xingar na minha cabeça. E eu? Quero que tu vá, vai tomar no cu. Até 11h30, a galera não paga na portaria. Aqui do Caldeirão, nada está pra chegar, meu irmão, tá começando. Quero que tu vá. O Paissandu joga o bracinho pra cima aí. E joga o bracinho pra cima, batendo na pau, uau, na pau, uau, uau. E a galera do Rio joga o bracinho pra cima aí. E bate na palminha, bate, bate, já. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá. E essa aqui é assim, ó. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. A culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi do Jefferson. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Culpa não foi minha, culpa. Bateiro já alça ali com a gente. Tava tocando aí, já viu, é rock doido. Alô, Belly! Meu patrão já alça ali, meu irmão. Rock doido. Rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí, já viu, é rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí. E bora girar, e bora girar. Gira, gira, gira, gira, gira. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Parceiro do Gal ali com a gente. Apaga, garoto do Gal. Pra cima, garoto, tá começando, tá começando. E o caldeirão já daquele jeitinho. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, quem tá tocando é o número um. Sai, sai. Sai da frente, Godzilla. É o número um. Alô, Melly. Olha novamente nós aí crescendo. Quem não acreditou agora então vai vendo, me dá um pau. Toca o sax pra galera. Toca aquele sax lá, vai. Essa batidinha é maneira. E o caqueado, amor. Os cara doido só querem as bandidas. Os cara doido só querem as bandidas. Será que tem bandida? Vem, vem. Só querem as bandidas. Bandidas, bandidas, bandidas. Depois do rock doido. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Abraço, meu parceiro Caio ali com a gente. E toda ela da baixada, meu irmão. Alô, Melly. Aponta pra bandida. Essa malandra, a sonhadinha. Galera tá baixada ali, meu irmão. O carro vem pra favela, fica doidinha. Então vem sentando, então vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem, vem, gira. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco. Godzilla. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco. Aqui o bagulho tá doido. Já. Abraço, meu parceiro Gordinho. E toda a baixada, meu parceiro Caio. Então não senta. Será que é moenta? Dá uma gira. A galera do poderoso bigodão, meu irmão. Senta, então galera senta. Da família humilde. Dá uma giradinha, é 360. Um abraço, parceiro Romário. O Dona Lelé ali com a gente. Parceiro Cortinho. Aqui com a gente, Belém do Pará, meu irmão. Ele, meu patrão Caio e toda a galera vai da Baixada. Condição, então pode chegar junto, vem aqui com o patrão. Hoje nós estamos por cima, pode colar. Família humilde, e isso aqui, ó. E nem papo furado, tem que chegar na pressão. Com ele rebolado, porque quem tá tocando é o, é o DJ Duda. Tem que chegar na pressão, com ele rebolado, porque quem tá tocando é o DJ Jefferson. Família humilde, esquiva, carena, poderoso, bigodão. 360, família humilde. Acima do Eugênio, manda ataque. Ali com a gente. O bigodão, 360. Então senta, então senta. DJ Alto do Som Precisina ali com a gente. É ele, a Josi. Então senta, e toda a galera do Som Precisina. Dá uma giradinha, é 360. Chega na pressão, com aquele rebolado. Porque aí no dia 21 de outubro tem tudo já no Mato Ávaro. Ele já vai ter tuba. Porque quem tá tocando é social das Tama da Farra. E o Disque Bacarena, poderoso bigodão. 360, família humilde. Bacarina, poderoso bigodão, 360, senta, DJ. E senta, senta, vai. Dentro do Meanara, o Brandão e toda a galera aqui de boa. Já tá fazendo já aqui no animal. Com Dizila! Será que é moenta? Só que eles não valor. O animal. Abra também ali a Kelly com a gente. E toda ela já vai ter tuba. GP já tá de boa, aqui no ladinho. A galera de Tupanema tá só na mão. Espera aí, preciso conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Você olhar, desencontrou do meu. Meu coração tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. Da hoje em dia eu falo pra você. Hoje sucesso, Gomesina no Caldeirão. E a gente vai detonando pra galera. Só no comecinho, meu irmão. Essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. E me aperta que eu já vou te dizer. Me abraça, o seu corpo é o meu. O seu peito não vai me esquecer. Essa música é de Samara para Gal. De Gal para Samara, meu irmão. Vida pode existir milhares. Não presta assim. É, Gal. Que comigo o amor foi de verdade. Que bem da minha vida acontecer. Eu troco a nas tardes, Balneário do Carmo, Cervejar, Balneário do Carmo. Nas tardes, a Baidetubo tem Godzilla. Domingo, tudo em Chaves, no Matapi, no Caripi. Olha, galera, na portaria tá sendo pago agora, tá bom? A partir de agora, quem sair vai ter que pagar pra entrar. Então bora tocar mais uma! Dia 23, dia 23 de setembro agora, viu gente? A gente vai estar tocando lá no Taco Pé. Taco Pé aí na região de Abaetetuba, Duda e Jefferson. Lá no Taco Pé, meu irmão! Essa festa conta, gente. Aí no sábado 22, vai ser Abaetetuba. Lá na Arena do Fabinho, hein? Aí vai ser rock doido pra galera. Grande social da equipe moral. Ia ser dia 9 em Abaetetuba. Sou um consagrado. Houve um imprevisto e vai ser dia 22. Melhores pra galera. Sem dúvida, ostentação. Mandando só as balas, mexe com meu coração. Com você, hoje eu vou até o amanhecer. Vem comigo, eu vou te DJ Jefferson Consagrado. Mas... e DJ Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado. E Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado. E Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado. E Duda Ostentação. DJ Jefferson Consagrado. E Duda Ostentação. E vai girar, e vai girar, e vai girar. Olha aí, galera, dia 27 de outubro. Tá chegando aí aniversário do DJ Jefferson. E aí vai ser em Abaetetuba. Vai ter Godzilla na parada, meu irmão. Bora detonar. presença de outros DJs por lá, hein? Quase tudo certo pra gravação do DVD. Bora girar! E essa aqui, bora detonar, bora, bora, bora! E o Brasilinho vai pra cima! O Leandinho já falou que vai partir, vai ter duas. Matheus, aniversário. Matheus, parabéns, comece errado. Meu amor. Já 23 é o dele, né? Faço tudo, eu faço 26. Ter. 27. Distância, eu vou te ver. Vai estar por lá então. Você vai ser minha mulher. Antes nada, agora é diferente. O meu patrão gordinho ali com a gente. Oh. E a Simone com a gente também. Oh, oh, oh. Meu pai também. Tantos na fila com grana e bens. Vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é olha que tá começando, tá começando. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Bora que o rock tá doido, meu irmão. O nosso rock vai ser no Baldeira do Carmo. Cerveja um real na moeda até meia-noite. Equipe com 10 participantes ou mais, uniformizado. Já ganha um pacote da entrada, hein? Eu faço tudo pra te ter. E é rock do Baldeira do Carmo. Quem vai estar por lá? Godzilla. Antes da agora é diferente. Só não esquecendo, viu, Gelsinho? Tua mãe com dirigir o Baldeiro do Carmo, a gente vai estar tocando na GDI. Aniversário do DJ Alan Breno. Em frente aí, Amada Vila dos Cabanos. Aniversário do DJ Alan Breno. Sou sim, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. O cara é certinho pra casa. É certinho pra casa. E que tal essa aqui, ó? A galera dá valor. Você partiu. Fazer o popô ali com a gente. Isso pra todos. Godzilla! Dia pra você. Tá começando, Caldeirão! Agora pensa o som. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Como isso não contou? Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora pensa o som. O jogo virou. Como esse mundo gira? Como isso não contou? Agora vai sofrer. Pipira, tu sabe que tá ali com a gente, meu parceiro Pipira. Quis te dizer eu, Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Bora tocar mais uma pra galera, vai, vai, vai assim. Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Não dá mais pra esperar o tempo chega, eu preciso de de feriadão e a galera descendo pra curtir o Godzilla aqui no Caldeirão. Já formado daquele jeitinho. E a galera vem chegando junto. Parceiro Gordinho do TV Simone aqui no lado. Naldinho Mototaxi tá na manha. Tá toda a galera, galera. Parceiro Gordinho aqui no lado. Parceiro Caio e toda a galera da Baixada. Já tá aqui no lado. Curtindo o som que ele dá valor. Com a minha o animal da Amazônia. Parceiro Gilber, tá na área. Tá só na mano, bora, bora. Bora só na mano, hein? Viviane Batidão. Bora tocar mais uma! Essa aqui! Uhul! Elton! Tá chovendo aí? De graçar! De cara trancada e eu já sei o porquê. Soube quem é a minha ex, mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. E aí? Estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas parceiro, tá vendo? Gosta da Zona Mãe da Aranha? Agis como se eu tivesse. Tá na boa, hein? Tô filmando o movimento. Já disse que tô firme contigo onde estou. Todo mundo tem um passado. E nós dois, se você vai me. Tu canta assim comigo, assim. Na hora de perceber, todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. Olha que eu vou tocando o coração da galera e a gente vai tocando só as melhores, meu irmão. Oi, tô escrevendo só pra te dizer que sinto falta de você debaixo do meu cobertor. Oi, e aí? Precipitada. Aí galera, domingo, já que não senti pela parte do dia, vamos estar pela praia do Caribe. DJ Jefferson, DJ Duda, lá no Matapi, hein? Lindo eu demais, deu um nome. Grande domingueira vai rolar por lá. Mas meio-dia a gente vai estar tocando por lá, hein? Equipe transa na até 18 horas. Eu te dei com outro alguém, lindo eu demais, deu um nome, a garganta acabou. Bora, só na boa. Eu sei que te amo com toda certeza. Equipe transa nada de ano, nem deu lá. Já não vou esquecer que no dia 16, na Praia da Fazendinha, no Bar do Charles, tem o lançamento do som Princesinha, com o lançamento do DJ Lucas Show e a participação do DJ Mamute do Som Maremó. Volta, me perdoa, por favor. Não, mas quando o cara não, tá doido? Viviane Batidão! Essa aqui, ó. Tu pensas e pode fazer de mim o que quer e pensas que me engana com essas mentiras, mas pra mim chega. Eu não nasci pra ser segundo plano. Estava cego, mas já não me engano. Eu já não vou. Seria obrigado, viu, Clarinho, pela presença aqui com a gente. Sim. Você diz que me ama, no entanto. A Pipira também tá ao lado de mim. Por mim, tá errado, tá errado. Agora eu vou sair, vou dançar e curtir. Um espetacular, nova dimensão. Com o DJ Luiz, Lúcio e Rafael. Agora eu vou sair. Olha galera, dia 29 de setembro. Curtir, um espetacular. Na primeira vez. Tem um Godzilla lá na sede do Marabá, lá no Rio Quianduba, na ilha de Abaetetuba, tá bom? Mulher não vai pagar a festa toda. Dia 29, rock doido, meu irmão. Godzilla vai estar na área. ali com a gente, já acabou de chegar aqui com a gente. A Daniele e todas as meninas do Laranjá, toda a sua comitiva, meu irmão. Eu já não vou engolir esses dois babas, enfim. Bora, Nara Brandão, pra cima! Pra só de boa, meu irmão! E a amiga Lene também tá na área. Bora, meu parceiro Dodô! Tá errado. Bora que tá começando, Dodô! Parceiro Wellington da Sonomania, Solange, parceiro Mine, e seu primo Bobão dos Garotinhos do Panema. Eu vou sair. Parceiro DJ Elton da Princesinha. Espetacular. E amiga Jôs também tá na área. O DJ Luiz, Luiz e Rafael. Vai pra cima, tá começando, nossa pressão tá começando. Tá vendo, começando o caldeirão. E mais uma. O Caio, o Gordinho e toda a galera ali com a gente. Galera da Baixada, meu irmão. Eu demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens. Essa aqui é a música boa. Então canta comigo, tia! Você, eu inventei meus sonhos, buscando respostas longe de mim, quando a solução era você. Só quem sabe, eu quero ver. Mas esse amor tá doado no meu peito. Um abraço, minha amiga Kelly. E toda a galera de Abaitetuba. Já tá aqui com a gente, marcando presença. Mas esse amor Go. Tá doado no meu peito. Godzilla. GP ali com a gente. A equipe GP já tem aquela moral com o Dudu e o Jeff. A equipe GP. Você não sai da minha cabeça. Olha, domingo lá no Caripim, no Matapi. Você não sai da minha cabeça. É saca do feriado. Na, na, na, na. Pressão pra todo lado, hein? Cabeça. Você não sai da minha cabeça. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. As mulheres não dependem de homem pra nada, joga o bracinho pra cima aí. Bate na palma da mão. E o bracinho vai pra cima, batendo na palma da mão. Já, já, já, bora girar, girar. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. Olha que o bagulho é louco, meu irmão do Caldeirão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma. Parceiro Gordinho, ele é a Simone, bate na palma, toda a galera que tá passando, Gordinho Mototaxi. Palma da mão. Godzilla no caldeirão, vai! Tá mil grau, tá mil grau. Tá começando a ficar mil grau, meu irmão. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Bora botar o rock do. Começou. E se você não dança, Santorini, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança. Se o cara não dança, o grave balança ele, vai. Te balança, o grave te balança, o grave te balança, o grave te balança. É muita onda na tua cabeça, do animal. Começar, pode descer cerveja, o rock fica doido, eu chamo o Anderson doideira. Família bate forte, direto de Marituba. Pode descer o uísque que as mina ficam maluca. Família bate forte, já confirmaram no aniversário do DJ Chavo, você vai detuba. Agora eu vou chamar, é o Denis Lima, pode abrir. Espaço que a bate forte chegou, botando no 18, o rock endoidou. Pode abrir espaço que a bate forte. Mais tarde vai ser no Cid Químico. 18, sabadão, Dudu e Jefferson. Aí depois partiu o Monado do Carmo. No domingão, 18, vai ser no endoidou. Atapi, meu irmão. Bate forte chegou, botando no 18, o rock endoidou. O rock endoidou, o rock endoidou. O rock endoidou, vai. Olha quem chegou, a bandida da festa. Aquela que de São Costa. Será que tem bandida aqui no Cadeirão, tem? As bandidas. As mulheres sinceras, joga o bracinho pra cima aí. E agora? Sei que tu é bandida, vou te passar a visão. Depois do Godzilla, é cabeçada de ladrão. É cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão. É cabeçada de ladrão. Depois do rock doido, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada. Depois do Godzilla, é cabeçada de ladrão. Depois do rock doido, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeça. Bora tocar mais uma pra galera, desgraçado. Deixa de onda, bora. Cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão, é cabeçada de ladrão. E o bracinho vai pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Tupanema ali com a gente. O cara dele que invadiu ontem Tupanema, lá no Centro Cultural de Tupanema, junto com o Dudu e o Jefferson. Hoje o garotinho tá aqui com a gente, meu irmão. Nós vamos tentar conversar, tentar conversar, tentar nos reconciliar. Parceiro Rogério já tá na área. Parceiro Douglas. Meu parceiro Dodô ali com a gente. O Dodô e toda a galera da explosão. Maravilha, São Francisco. Só mais. Não, sou neca não, pô. Chance, uma chance. Eu só te peço. E o quê? Só mais, só mais. Só mais uma chance. Olha a galera daqui. Mais uma chance. Partiu o Balneário do Carmo. Quem vai estar por lá? Godzilla! Rock doido! E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho, que o bagulho tá ficando louco. O bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá ficando louco, bem louco, vai. Júnior, o bagulho tá louco, vai. Olha que tá ali com a gente, a Daiane, toda a galera do Laranjá, as meninas do Laranjá. Que elas estão na fita, tão? As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Aí os caras falam assim: eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Curtiu o Godzilla e ainda pegava teus amigos. Cala a boca, Gabriel. Pegava teus amigos, pegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. O DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. É dobrado e a pressão pra todo lado. A pressão vai se aumentando. O som é dobrado. DJ Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação, mandando os ritmos mais tocantes em todo o mundo. É a pressão, pressão, pressão pra todo lado. Júnior Santorini. Todo lado. Equipe GP ali com a gente. Todo lado. É pressão pra todo lado. Os garotinhos de Tupanema. Todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão pra todo lado. Pressão, pressão. E aí, boca de pelo, tu tá beijando. Só quem sabe solta a mão. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel. Parceiro Gordinho, a Simone ali com a gente. A galera do bonde Belanzê já tá na área, hein? Já tá aqui no animal. Godzilla! Bora, bonde BDC pra cima! Parceiro DJ Renato Digital, o cara do bigodão já tá na área. Tá só na boa. Ei, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E vai deixando num batidão. Quem é do Paissandu, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Paissandu, dá um grito. Quem é do clube do Remo, joga o bracinho pra cima aí. Quem é do Remo, ritmo, jogando o bracinho, batendo na palma da mão. Tchá, tchá, galera do Leão. Tchá, tchá. E a galera do Paysandu joga o bracinho pra cima aí. Bate na palma da mão. A galera do Papão na palma da mão. Bora tocar mais uma. O DJ toca esse som. Eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando. O Jackson vai rebolando. Rebolando, rebolando, rebolando. DJ Duda rebolando. Rebolando, o DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. O Duda que é malandro faz o caqueado, ó. E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. E caqueado o quê? Vambora girar! Já vou logo avisando que eu não tenho. E aí, são vocês? Esse sábado vai ser no Balneário do Carmo. O animal chega no Balneário do Carmo. Um real a cerveja até meia-noite na moeda. Já tem 7 equipes marcando presença com a gente. Nesse sábado no Balneário do Carmo. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. Vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. E a pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Vai só aumentar a parada. Equipe Explosão ali na frente com a gente. Olha, Explosão, domingo no Caripi, Duda e Chaves no Matafi. É de leito, tá na mão, porque ela quer. Esse sabadão também tem Duda e Chaves na gente aí. E depois partiu o Monela do Carmo, aniversário do Alambreno. De frente, aí amada. O som de Abaquetuba, se liga na estrutura. Manda o show, sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, bora, Dodô. Linda, sensual, do jeito que os moleques piram. Sou linda, ser o popô, até também o Elton da princesinha. Tá no Romano ali, ó. Sério, boa. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Galera também que tá acompanhando presença aí, dia 16, na Fazendinha. É que chega roubando cena. Junto com a princesinha, hein? Lançamento do novo DJ da princesinha. Viviane Batinho. Lucas Show. DJ Betinho. Tá por lá também DJ Mamute. A Belém. Aqui é a pressão, vai, tá por lá, não vai? Na condição, estourei logo o Xandão. Não era pra te falar o nome do DJ ainda, desgraçado. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que é essa? Vai ser surpresa, vamos. Prata, o som de Abaquetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda, menina, sou da balete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda, menina, que... Aí no dia 22, no sabadão, pode ser na Balneário. Linda, menina, sou Balneário, da balete no clima. Itália, Abaquetuba, na Arena do Fabinho. No dia 22, Abaquetuba, na Arena do Fabinho, tem Codicina. Olha a balete no esquenta. Bora tocar mais uma pra galera. Já! Já. De setembro tem tudo e Jefferson lá no Taco Pé. Grande negócio do campeonato lá, mamãe, festival esportivo. E quem toca tudo e Jefferson lá no Taco Pé. Não, porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Parceiro Elton da Princesinha. Técnico de áudio no Godzilla tá na área. De fé, não diz amor. Não. Arigaçada. Isso nunca vai melhor. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar. E a galera do bonde vê da seta só na mão, hein? Me deixa em paz. Não. Para o meu parceiro gordinho. Tá só na mana. Minha amiga Simone também tá na boa. Bora, Naldinho, bota a táxi. Não, nós vamos ficar por aqui. Abraço, parceiro Fábio Setline ali com a gente. Alô, Fábio! Eita, menina. Parceiro Eduardo, o cara da produção, tá só na manha. O balanço está me provocar. Tá só na boa. Olá, menina, encosta aqui em mim. A noite é nossa e tudo vai rolar. A festa é a KDC que manda. Os canalhas do comércio vão te envolver. Nesse teu charminho eu me ligo. Você acaba comigo. Vem nessa pegada dançando. Vem dançando, vem, vem dançando. Tua pele é doçura, minha bebê. Novinha, você vai me enlouquecer. Vem nessa pegada dançando, vem dançando com a KDC. Eu sou da galera KDC. Os canalhas do comércio mandam ver. Eu sou KDC, KDC. E vem curtir com... Bora tocar mais uma, bora girar! Pra relembrar, pra tocar no coração, né, galera? Esse som aqui, ó. Pra também a Kelly ali com a gente. A Nara Brandão. Oi, senti. Eu vou. Ah, não pode esquecer também da Lene ali ao lado, de boa. Vou ficar maluco. Vou misturar com a Nara. Vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. E é isso, vocês, canta assim, ó. Mas tu és. Pra galera que tem um vício, vai assim agora. Só vocês. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. E que tal a gente tocar isso aqui? Me diz onde está você, que não está aqui. Teu cheiro ficou em mim, não consigo mais dormir. Sem pensar em ti, não vou conseguir viver assim. Bora, meu parceiro Gel, meu anjo que tá só na boa. Por que não pode? Pra toda a galera. A gente tem tudo pra dar certo a cada hora. Equipe GP ali com a gente. Eu sinto. Equipe GP já sabe que é nóis, domingo do Caripim. Entro, um coração louco por você. Ainda lembro de todos os momentos que a gente viveu. Quero tudo de novo, prometo te fazer feliz. E que tal a gente tocar isso aqui? Pra galera curtir, só na boa. Banda 007. Paranara, Brandão. E aí, o som que tu dá valor, fala aí. É Godzilla. Não sei onde vou parar. A solidão. Parceiro Popô e toda a galera lá de Tupanema. Os caras do time de Tupanema. Ali com a gente. Coisas que lembram nós dois. Chegando junto e a gente vai detonando sucesso pra galera. Machado é Balneário do Carmo. Não consigo acreditar que tudo acabou. Enfim, vou ser feliz com o meu novo amor. Com ele eu me sinto bem, ao contrário de você, que me enganou, me fez sofrer. Não amo mais você. Não quero mais você, eu te entender. Eu já tô em outra, tô no super dinâmico. Super dinâmico, o mega preferido do Pará. E que tal a gente tocar essa aqui pra galera, bora? Bora tocar, meu irmão! E aí? Não existe fronteira pra me segurar. Não existe barreira parceiro Guel ali com a gente. Um abração do Duda e do Chefe do Animal. Pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua, pé ou de trem. Eu sou maluca. Será que tem maluca aí? Tem maluca por você. Acho maluca. Maluca, maluca por você. Acabei de crer. Parceiro Gordinho e a Simone só no pacote, galera. Maluca por você. Eu sou maluca, maluca por você, acabei de crer. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação, sempre em nome de Lava Jato Alto Brilho, na Praça de Vila dos Cabanos. Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. Lava Jato e Oficina VIP Auto Center. No Pioneiro, PA 481, Mac Lanche, na Praça de Vila do Conde, AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Que tal a gente fazer assim agora, bora? Bora girar, girar! O problema é que essa menina é um problema demais. Tá pegando fogo aí embaixo. Escuta aí, ó! Essa menina é um problema, é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas e mente pra mãe e pro pai. Bota da roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje, hoje vai chamar o probleminha. E o quê? Parceiro Paulinho, tá só na manha. Parceiro Maicão, de boa. Parceiro Dieguinho, o Neguinho. Hoje vai chamar o probleminha. Só na mão, parceiro. Hoje a gata vai perder a linha. Cabeleira, meu irmão, tá na área. Família G, GPB, né? Aqui no ladinho, só na manha. Só no bolo. Equipe GDP, Brasil, velho. Fecha a rabiola. Bora, Renato Digital, tá na manha. Aqui no ladinho. Toca mais uma, toca! Essa aqui, olha como é que é! Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando passo. Cara, faz logo o bagulho doido, ó. Eu te passo de laranjinha e choco você. E se a garota. Daqui a pouquinho quero duas mulheres aqui, hein? Palco do animal! Cadê meu sua clube? Cadê meu sua clube? Bora no forrozinho! Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando, já estou te amando e quero só você. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Bem, eu já estou te amando e quero só você. Mas o problema é seu marido, ele está procurando te atrasflagrar. Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Esquina do Gito. Eu passo amor. O novo ponte. O cabeleireiro do meu parceiro Marcos. E aí você gostou? Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando passo amor. Te passo de laranjinha e chupo você todinha. E você gostou? Isso aqui eu gravei com meu amigo Júnior Viana. Laranjinha. E essa aqui! Diferente, não estranho. Já já tem a pressão pra galera! Tem que respeitar, viu, gente? Dia 5 de outubro! Uma sexta-feira no dia 5 de outubro! Tem Daniel do Acordeon, Dudu e Jefferson no veleiro! O veleiro recebe Dudu e Jefferson e DJ Daniel do Acordeon! O Daniel do Acordeon chega! Aí! Mas quando eu percebo a queijada e derruba, chega na Vila dos Cabanos! Desistiu de tudo e deixa pra depois! Minha vida é assim, eu não quero outra. Quem curte forró e baqueja, levanta a mão e manda boi. Abra a fronteira, salto touro, vaqueiro tá preparado. Manda boi, manda boi. Vai ser 25, arroba o meu cavalo é testado. Eu disse manda boi. Abra a fronteira, salto touro, vaqueiro tá preparado. Manda boi, manda boi. Alisson não gosta, não tem ninguém prodígio. Toca mais uma, bora! Você foi na minha vida, galera, meu parceiro Dodô. Você foi o cara da explosão, tá na área. Na minha vida. O arrozinho, eu sou na mãe, hein? A pior inquilina. Olha o som do forró, China, China. Minha cruzada, de gravando tudo, eu falei, Elite! Godzilla! Bora tocar agora sim, bora! Bora que tá só começando! Hoje aqui no Galdeirão, Godzilla já tá na área! Godzilla! Sucesso em todo o Brasil. O Gerardini de Duba Lima ali com a gente. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando meu amor. Junto com a galera aí do Sul, pra Cecília. Coração não aguenta o dano. Não pode esquecer da Josi. Não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando meu aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Oi. Tudo bem contigo? Liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, em te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Bora tocar, Sussa da Mana. Pra galera fazer o caqueado. Parceiro Eric Zinho Dias já tá na área. Só na boa. Sucesso em todo o Brasil. Pra cima, garoto. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem? Abre também a gradução, poderoso bigodão ali com a gente. Bem. De Renato Digital. Toda a galera divertido. Curtindo nosso rock hoje aqui no Caldeirão. Eu nunca te cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, em te confiei. Mas onde que eu errei? Fui ingrata. Pra cima, parceiro Grau. Parceiro Grau ali com a gente. Pra cima, garoto. DJ Jefferson com... Ela só quer encontrar ser o popô ali com a gente, galera de Duba Lima. E também já tenha sofrido por amor. Parceiro Gordinho e a Simone ali com a gente. Oferecer e a galera vai no caqueado. Todo meu peito pra ela. Juntar a minha tampa. Godzilla, o animal da Amazônia, vai te pegar. Sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve? Olha, Nara, eu vou essa aqui é boa. Te buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada.